Açúcar no cais do porto. É na estiva, é na estiva. Às vezes me sinto morto. Alma morta, carne viva. Podiam me esquecer. É tudo igual, é todo dia. Disputas na estivagem. Viver de amor, calor e briga. El Capo é um bom selvagem. Empurra o fardo com a barriga. Podiam reconhecer. Alguém mais fraco sucumbia. Mas eu aguento a carga do vapor. Sou calejado. Sou estivador. Sou estivador. Dos dias quentes que voltem, que se fartem com meu coraçãozinho ardente. Podiam lembrar de mim, alguém sincero lembraria. Mas eu seguro a carga do vapor, sou calejado. Sou esquivador. Sou esquivador. Açúcar no cais do porto. Na estiva, na estiva. Às vezes me sinto morto. Alma morta, carne viva. Podiam me esquecer. É tudo igual, é todo dia. Disputas na estivagem. Viver de amor, calor e briga. El Capo é um bom selvagem. Empurra o fardo com a barriga. Podiam reconhecer. Alguém mais fraco sucumbia. Mas eu aguento a carga do vapor. Sou calejado. Sou estivador. Sou estivador. Gerais.